Música de peso. Em grande com Dog Day Sunrise e os Head of David, a banda de Justin Broderick, ou aliás uma das bandas de Justin Broderick, que se formou no início dos anos 80 e acabaria por se desfazer em 1991. Ainda assim, os fãs desta banda de post-punk industrial podem estar mais alegres, mais descansados, porque eles vão reunir este ano para um concerto no Festival Supersonic em Birmingham, um festival que de resto tem um cartaz de sonho com Jarbo, Corrupted, Earthless e muitas outras bandas, muitas outras excelentes bandas. É um excelente festival para os apreciadores de boa música, obviamente. Infelizmente, mais notícias para este programa, uma vez que vou voltar a solo, mas apenas para este programa, porque não estou em Lisboa, logo não vou poder gravar com o Alexandre, o meu já habitué O meu já habitual companheiro, infelizmente este programa vai ser um bocado mais aborrecido, talvez, mas por outro lado vamos ter mais música, uma vez que não vai haver tanta conversa entre nós, de maneira que vou poder passar muito mais do que seria de esperar, pelo menos espero eu. Já de seguida, os monstros do thrash metal que vêm da América, os Nevermore, uma das bandas mais queridas cá em Portugal, queridas no sentido de querer, uma vez que é ver nos fóruns da especialidade, e em vários sites, em blogs, etc., a quantidade de gente que deseja que a banda de World Dane e Jeff Loomis visite o nosso país este ano, ou o mais pressa possível, pelo menos. Eles que já contam com uma longa carreira, desde 92, já lá vão 17 anos, pontos altos desta carreira: Dreaming Neon Black, de 99, Dead Heart in a Dead World, em 2000, e em 2005, Disgodless Endeavor. O tema que vamos ouvir pertence precisamente a Dead Heart in a Dead World, e chama-se Evolution 169. excelente este tema dos Nevermore, Evolution 169, é então um tema retirado do álbum Dead Heart in a Dead World. E enquanto os Nevermore não voltam com álbum novo, o último foi editado em 2008 e é um registro ao vivo, The Year of the Voyager, há bandas que decidem regressar. Os Pestilence, nada mais nada menos do que a banda de Martin Van Drunen, que nos anos 90 lançaram três álbuns absolutamente essenciais na história do death metal, a começar em 89, Consuming Impulse, em 91, Testimony of the Ancients e em 93, Spheres. Eles que muitos fãs dizem que são uma das bandas mais incompreendidas nesta esfera mais experimental e técnica do death metal. Muitas vezes comparam-nos ao Cynic, que obtiveram muito mais reconhecimento e muitos mais fãs do que propriamente o Pestilence. Ainda assim, há um culto enorme à volta desta banda, por isso não é de admirar que este Resurrection Macabre, no novo álbum do coletivo holandês, tenha tido tanto chururus à sua volta e tenha sido aguardado com imensas expectativas. É um excelente álbum de death metal, completíssimo, ao estilo dos Pestilence, ao estilo das bandas mais old school. É uma pena que Martin Van Drunen não esteja já na banda, apenas gravou dois álbuns, os dois primeiros, Mal Eles Malificaram e Consuming Impulse, acabaria por sair em 1990 e agora está muito bem nos Hell of Bullets. Mas Pestilence, que contam aqui apenas com Patrick Mamilli, que faz de resto um excelente trabalho de voz ao longo do álbum, com muito experimentalismo, com arriscar bastante neste género que não seria tão esperado para arriscar, que é o death metal, mas que ainda assim decidiu dar um pouco de si neste álbum, neste novo álbum dos Pestilence. É um excelente regresso, fruto de uma tour, poderá inspirar outras bandas que já desapareceram, não só no espectro do heavy metal, mas também noutras áreas, bandas que se reúnam para gravar mais álbuns, quem sabe. Para já fica então o avanço deste Resurrection Macabre. Horror Detox é o segundo tema deste novo disco dos monstros holandeses. Yeah. É assim que se confirma o regresso dos Pestilence e também o seu regresso à boa forma, a fazer lembrar, aliás, a não de ficar, não fica nada a ver aos seus álbuns dos inícios dos anos 90, aos tais Consuming Impulse e os Fears, por exemplo, também Testimony of the Ancients. Este tema, aliás, este álbum é um álbum que não fica nada a ver, embora possa soar datado por vezes, e é isso que lhe têm apontado desde já alguns críticos, mas é um álbum bastante coeso e é um álbum à moda dos Pestilence, é um álbum death metal, totalmente death metal, portanto, um bom álbum, um regresso à boa forma. Aliás, os Pestilence, agora interessa dizer isto, são uma das bandas confirmadas para o Festival Ilha do Hermal, o festival que vai ressuscitar este ano, e também já têm confirmadas as presenças de Obituary, Sepultura e os Nacionais Ramp, também com um álbum novo para apresentar este ano, Visions, tema que já passámos um tema aqui, penso que na estreia do Alexandre, no programa passámos um tema desse excelente, excelente álbum também. Já de seguida, vamos recordar mais uns monstros da música, neste caso outro espectro musical, o Stoner, Stoner Doom. Falo dos Electric Wizards, Electric Wizard, aliás, esta banda que vem dos Estados do Reino Unido, onde há uma banda também completamente, absolutamente seminal neste género, os Cathedral. Conta já com algum tempo de carreira também, já não, desde 93, e contam com um registro de álbuns absolutamente espantoso. Electric Wizard em 95, em 97 Come My Fanatics, em 2000 aquele que é sem dúvida absoluta o seu melhor álbum, Dope Throne, depois em 2002 Let Us Pray, em 2004 We Live, e em 2007 um álbum também nada mau, o último álbum deles, Witch Cult Today, é um álbum excelente, mas Dope Throne é realmente o álbum que interessa focar na carreira dos Electric Wizard, e é também esse álbum que vamos focar aqui no programa de hoje. We Hate You é um dos últimos temas deste álbum, Dope Throne, mas não é o último tema deste programa. Ainda temos muito, muito para vos trazer até vocês. We Hate You e os Electric Wizard aqui no Música Peso. Thank you. deste género, fazem-no como mais ninguém faz, por isso é que também são tão aclamados como são internacionalmente, quer pela crítica, quer pelos fãs. Os Electric Wizard aqui a estrearem-se de música de peso com We Hate You, tema retirado de Dobtron, álbum de 2000. Quem segue já de seguida são os Measured in Angles, esta banda americana que me apareceu na net enquanto vagueava pelo MySpace. Não sendo uma banda muito original, é uma banda bastante interessante dentro do género, dentro do math rock, dentro do metal e do sludge. São uma banda que vai buscar influências extremamente importantes dentro da história da música, extremamente interessantes também, passando por exemplo pelos Pelican, pelos Isis, por várias bandas deste género. E o que me prendeu mais foi mesmo o título do álbum, History of the Engine, que tem na capa, como não poderia deixar de ser, uma locomotiva de bastante bem desenhada, de maneira que me chamou para ouvir e conhecer melhor esta banda. É um bom CD, como estava a dizer, não é o CD, não é a banda mais original de sempre, mas é um bom CD, é um CD bastante que garante algum tempo de entretém, e que é capaz de surpreender muita gente que se calhar não é grande fã deste género musical, mas que ainda assim deveria dar uma escuta neste tipo de bandas, até aos não só aos Measured in Angles, mas tantas outras que por aí andam. Carcinogenics é o tema que vamos usar para apresentar este History of the Engine. Então, os Measured in Angles aqui no Música de Peso. Já sabem, o programa passa aos sábados na Rádio Dor FM 91.4, das 3 às 4 da tarde, e na Rádio Zero aos domingos das 6 às 7. foram os Measured in Angles com o tema Carcinogenics, retirado do álbum History of the Engine, um excelente álbum de math rock ou metal mais técnico, ou aliás rock mais técnico, um excelente álbum editado em 2007. Podem ir procurar, procurando o MySpace desta banda, que é uma banda bastante, bastante entusiasmante, sem dúvida. Tão entusiasmante, pelo menos, como este Agoraphobic Nosebleed, a banda de Grindcore, Cybergrind, que está a dar cartas graças à sua editora e graças também aos seus elementos. A banda está na Relapse, mas conta na sua formação com Scott Hall, nada mais nada menos do que membro de bandas como Anal Cunt, os próprios Agoraphobic Nosebleed, Japanese Torture, Comedy Hour e principalmente Pig Destroyer, este mago da guitarra do Grindcore. Recrutou Cat Salomé para esta banda também em 2007, e ela gravou então este novo álbum agora, Apocalypse. Esta banda está mesmo a dar muito que falar, tem recebido excelentes críticas por parte quer da crítica especializada, quer do público, fala-se imenso desta banda. Eu também fui um bocado contagiado por isso e fui à procura deles. Agora, Phobic Nosebleed são uma das bandas sensações para este ano e são também uma das novidades para este programa, uma vez que o seu álbum Agora Apocalypse saiu agora neste início de ano de 2009. Curiosidade, estes Agoraphobic Nosebleed contam com um split com os Converge, uma das bandas também essenciais no hardcore, grindcore, The Butcher Diaries, split editado em 99. Mas para já vamos ficar com dois temas originais, Hung from the Rising Sun e First National Stem Cell and Clone, dois temas retirados do álbum Agora Apocalypse, com Cat nas vozes, uma rapariga, né, aqui no meio de homens, Scott Hall, e uma das suas melhores bandas. Watch the ties. dois temas absolutamente frenéticos e rápidos, estes dos Agoraphobic Nosebleed, grande prestação de Cat na voz, grande Scott Hall, esta personagem histórica do Grindcore. É um excelente álbum para 2009, este Agoraphobic, álbum de Grindcore, muito mais experimental do que o Grindcore tradicional, que acaba por aborrecer um bocadinho. Este não, é apetece ouvir o CD todo do início ao fim, e ouçam que não se vão arrepender. De seguida, vamos aligerar um bocado mais as coisas, digamos assim, e vamos trazer até vós The Lord Beard Slugfag, ou conhecidos apenas por Slugfag. Eles são uma banda de power metal, heavy metal, mais tradicional, que se formaram nos Estados Unidos em 1990. Desde essa altura já contam com 6 álbuns de originais. O primeiro foi The Lord Beard Slugfag, um self-titled, depois Pontos Altos Traveler em 2003 e Etavism em 2005. Em 2007 saiu também Hard Worlder e agora estamos à espera de Ape Uprising. É também uma das grandes, um dos álbuns mais aguardados para este ano neste espectro musical. Traveler é o álbum que vamos recordar aqui, com o tema Vargrmoon, um tema bastante heavy metal, para dizer um mínimo, ou para dizer, para arranjar uma descrição, mas é um tema épico bastante, que vou deixar ao vosso julgamento se gostam ou não destes Slugfag. We'll be right back. Foi um excelente tema do Slugfag, Vargr Moon, a saber retirado do álbum Traveller de 2003. Quem também teve álbum novo o ano passado foram os Grails, a banda de rock, post-rock e rock psicadélico de Portland, dos Estados Unidos. Lançou em 2008 Doomsdayers Holiday. Estes Grails tinham lançado em 2007 um dos melhores álbuns desse ano, Burning of Impurities, e tem de resto um split com a banda Red Sparrows, a banda de Sludge Red Sparrows. Esta banda tem na sua constituição Zach Riles, ele entrou em 2002, tem também Ben Nugent, Amy Lamas, Alex Hall e William Slater. Timothy Horner esteve na banda, mas saiu em 2005 e Paul Speed saiu em 2002. Este Doomsdayers Holiday é, porventura, o álbum mais acessível dos Grails, e quem conhecer bem a obra da banda vai notar isso mesmo no tema que vamos apresentar aqui, Reincarnation Blues. post-rock mais psicadélico dos Grails a ter honras de fecho deste programa, aliás quase fecho, porque ainda há tempo para darmos um saltinho à Hungria e ouvirmos o Gire, uma banda que se formou em 1995, mas infelizmente em 2007 acabaria por não avançar mais na sua carreira, isto depois de 6 EPs lançados entre 96 e 2004 e apenas um álbum de originais lançado precisamente em 2007, no ano em que a banda acabaria. Foi o Música de Peso desta semana, espero que tenham gostado. Para a semana vamos voltar ao formato de dupla, comigo e com o Alexandre, e vamos trazer mais música nova, mais coisas antigas, trazer tudo um pouco, mas o que interessa é que vamos estar cá sempre para vocês, já sabem, na Rádio Zero, em www.radiozero.pt e também em 91.4 do Ouro FM. Os podcasts, esses por visto ainda estão com problemas, portanto, assim que tiverem, que já estiverem disponíveis, avisarei no blog. O blog também está bastante parado, mas ficará para outra altura. Espero que tenham gostado desta semana mais pesada da Rádio Zero e do Ouro FM. Fica por aqui, corrigir aí o tema Het Madar, tema do álbum Self-Titled de 2007. Para a semana estamos então todos.